neste ponto. Realmente a economia e a sociedade quase cria esta obrigação dos jovens hoje acabarem no licenciatura e seguir fazer mestrado, e alguns passados dois anos estão a fazer doutoramento. O que, do ponto de vista de pessoas com outra experiência, mais velhas, assim, é um caso esquisito, porque, aliás, perguntaste logo em que área mestrado, não é? Porque pressupõe que quando se avança para o mestrado já ter um caminho feito e algumas escolhas feitas, e então o doutoramento muito mais. E os jovens, tu falaste no Durães, mas eu, por exemplo, o António Pinho Vargas fez o doutoramento aos 50. Sim. Portanto, e na altura que ele achou que tinha condições, que sentia bem para fazer o doutoramento, porque há... Mas hoje em dia a sociedade, a economia, não permite este tempo. Até porque é obrigatório, até porque para concorrer não sei o quê, para arranjar uma colocação, um salário, é preciso, é melhor ter mestrado do que ter só licenciatura. Ou ter, sim, não é? E mesmo não ter licenciatura é um... E passo já a palavra, é só porque, por exemplo, lembro-me que o Tiago Rodrigues, que hoje é o diretor do Festival de Avignon e que foi diretor do Teatro Nacional de Dona Maria II e que fez um trabalho, quer se goste, quer não, que é inquestionável, que é muito importante, ele foi convidado e aceitou por telefone. E só depois é que se aperceberam que ele não tinha uma licenciatura. E isso foi um problema depois para conseguirem formalizar o contrato dele como diretor do Teatro Nacional, porque ele não tinha licenciatura concluída, ele não poderia. E então tiveram de abrir um decreto especial para tentar colocá-lo. E isso é muito interessante, não é? Como é que até isso pode ficar. As realidades do mercado também. Como? As realidades do. Do funcionamento social, não é? Do mercado também, como que assim o demandam também, não é? Eu só ia complementar com aquilo que disse, que realmente eu acho que é necessária uma certa maturidade para se ingressar no mestrado. Eu acho que é preciso, se calhar, perceber o que é que se quer realmente, que era aquilo que eu tinha dito, e de alguma forma, porque assim, o mestrado não dá assim tanta coisa. É um ano e depois tem um outro ano que é de tese e de pôr em prática aquilo que se fez. Mas eu acho que é essencial nós termos uma certa maturidade para ingressar no mestrado. Acho que não se deve fazer passado da licenciatura. Acho que deve-se repousar, como ao vinho do Porto, durante uns anos, para ver se sai algum fruto dali, se não sair porventura ir por outro caminho. E mas depois há a questão da bolsa que se pode perder se não se continuar a estudar. Sim, sim, até aos 30 anos. Até aos 30 anos. Mas sim, mas é um fator. É sim, mas eu só vou falar no meu caso. Eu disse que provavelmente iria logo para o mestrado porque eu também já estive aqui na licenciatura e interrompi. E entretanto tive 2 anos a trabalhar, então agora eu regressei, faria dessa forma, provavelmente. Eu acho que tem várias entradas essa pergunta. Eu acho assim, né? Tem muitas entradas. Porque se a gente for pensar na formação do artista da cena, a gente sabe que ele vai se formar na vida inteira. Sim, né? sim, sim, ela parece um tempo, quer dizer, essa relação que o artista cênico tem de dança, de teatro, de performance, com não saber, sabe? É, porque assim, se você chega num momento que um artista fala, eu sei fazer, tem que duvidar, né? A gente tem que duvidar. Porque essa relação do tempo na formação de um artista, todo artista sério, no meu entender, sabe que ele vai estudar a vida inteira. Estudar é fazer, é aprender, reaprender. Isso é uma condição sine qua non de ser artista. Mas aí tem uma outra entrada, que é a formação institucional. Essa é uma outra coisa, que a arte entrou, pelo menos eu falo de Brasil agora, tá? Não sei da realidade aqui. No Brasil, a arte entrou há pouco tempo na universidade. A arte não, a arte cênica, né? Anos 80 ela começou a entrar. E aí, a gente, pelo menos no Brasil, brigou, os artistas brigaram muito para a arte estar dentro da universidade. Isso, por um lado, é muito bom, mas institucionaliza uma formação. E aí, essa institucionalização é a questão que vem a reboque da insistência da gente lutar pela arte dentro da universidade. A arte estar dentro da universidade é muito bom, mas ela institucionaliza essa formação. Então, Hoje, por exemplo, no Brasil, o que é essa questão de você fazer a formação de 4 anos na graduação, depois mestrado, depois doutorado, é quase algo que está institucionalizado. A FAPESP, que é um órgão de fomento à pesquisa no Brasil muito importante, ela dá prioridade para alunos que saem da graduação e já entram no mestrado. Se você ficar 10 anos e entrar no mestrado, ela não te dá bolsa. Então, essa institucionalização é um problema, é o efeito colateral da nossa luta para estar dentro da universidade, para ter uma formação dentro da universidade. Então, acho que essas duas coisas, esses dois tempos, a gente vai ter que aprender a conviver com eles, né? com as suas coisas que são potentes e com as questões impotentes que ela tem. A questão aqui que me parece que pode complementar aqui também é que estamos sempre a falar, quando estamos a falar de fazer mestrado, fazer licenciatura, fazer o que é que seja, estamos a falar sempre de educação formal. Uhum. Educação formal nunca está diretamente ligada só à questão da aprendizagem, porque a aprendizagem e a educação acontece de uma maneira formal, que é quando se tem um diploma, mas ela sobretudo acontece em contextos não formais e até mesmo em contextos informais. Como, por exemplo, este contexto em que estamos aqui, mais ou menos a falar uns com os outros e estamos a aprender coisas uns com os outros. É claro que ter um documento formal que formaliza que nós temos uma determinada capacidade ajuda a toda a gente, seja, e se for um diploma mais alto, ajuda mais, portanto abre mais portas, a desempenhar determinadas funções ou a desempenhar determinados cargos. E até se calhar o teatro deve ser dos poucos casos em que alguém, por exemplo, que não tem uma licenciatura poderia ser diretor de uma companhia, como é o caso da Sara, ou do Tiago Rodrigues, diretor do Teatro Nacional. Imagino que existem, então, muito poucas áreas em que isto ainda era possível. E suponho que é uma coisa que terá tendência a desaparecer. Pois um técnico da CP, saiba reparar comboios, é impensável que ele possa ser diretor da CP. Se calhar o diretor da CP, sim. Mas pronto, mas agora, quando estamos a falar de aprendizagem, quer dizer, não foi sequer a licenciatura que me ensinou a ser ator, nem foi nem ensinador. Eu não devia dizer isto, mas se calhar só escrevi ser ator, dizia assim: não é bem na licenciatura nem no mestrado se isso se consegue. Isso fica mal, porque eu sou teu professor. Mas, portanto, há uma questão de tempo que o Tiago começou a enunciar aqui, e há uma questão de. Há tantas sociedades que preocupam o trabalho de um professor, por exemplo, numa universidade, que quase se sobrepõe ao ato de ensinar e aprender uma determinada coisa. E aos alunos também. Ao ato de aprender e ensinar uma determinada coisa. No caso, o teatro, que, por exemplo, é uma coisa que nós podemos aprender sob o ponto de vista teórico, as coisas, etc. Mas não se aprende teatro assim. Quer dizer, é uma coisa que se aprende na prática. E na verdade, isto está um bocadinho à frente, até mesmo nas próprias teorias de educação. Já está mais do que provado que a aprendizagem experiencial é a aprendizagem que depois se efetiva, em que as pessoas ficam efetivamente a saber as coisas, independentemente de terem um grau ou de não terem um grau formal que formalize que elas aprenderam aquilo. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade, é a minha opinião, em que aquilo que é formal se sobrepõe àquilo que é o conteúdo das coisas. E algumas áreas em que ainda se contorna isto a custo, na maior parte das áreas, mas o caminho já está feito e na maior parte das áreas nem sequer é possível conceber. Eu por acaso, falamos agora de Mourães, ele também é professor no Politécnico do Porto, eu acho que ele tem um grau de especialista, mas ele um dia disse-me que tinha, formalmente, que tinha a quarta classe, ou qualquer coisa assim do género. Eu não sei se estou já a fazer filmes, mas pronto, ele estava a dizer isto. Isto para mim é o. Porque ele é das pessoas mais cultas que eu conheço, é das pessoas que mais sabe acerca do teatro que eu conheço. É uma pessoa que faz investigação por mote próprio, ele entrevista atores e atrizes. Tem as gravações das entrevistas. Ele podia fazer 5 doutoramentos se quisesse fazer acerca do assunto. E no fundo, e a educação formal dele é perto de. Não tem, praticamente. Portanto, mas nós vivemos nesta sociedade. Rui. O senhor quer falar? Não. Ah, eu estava fazendo a pergunta do Tiago, ela é muito assim, interessante, porque no primeiro momento eu pensei na riqueza que é você colocar todo mundo junto, mais formado, com menos formado, práticas de onde se misturam, né, diferentes tempos. Né? Acho que é uma coisa bastante rica. E dado sim as diferenças de cada um que quer para a sua vida, eu fiquei pensando um pouco no que o Renato falou, que a arte como algo ainda minoritário, estou no campo da saúde, e lá no Bifesp a gente tem um laboratório Corpo e Arte, que é um espaço muito minoritário dentro da biomedicina, né? E como é importante também poder trabalhar com a questão da sensibilidade, por exemplo, os profissionais da saúde, enfim, como é importante a arte como um dispositivo de vitalização, de sensibilização da vida, né? Porque essa questão de não ter fim o aprendizado é para todo mundo, né? Não é só para os artistas. E fiquei pensando como é complexo também essa coisa do mestrado, das academias, né? Como... Às vezes eu vejo jovens também lá no Brasil que saem logo da licenciatura para fazer o mestrado, porque às vezes não encontram um campo de trabalho, né, muito diferente do que eu vi, que fui fazer mestrado, doutorado bem depois. Então vai engatando e porque também não encontra, né, no espaço do trabalho, um trabalho que possa dar uma satisfação. É muito complexo esse tema. Era essa a imagem, justamente, desculpa, dos urães, que a circulação, estavam em circulação, que dava a sensação que ainda poderíamos acreditar, poderíamos trabalhar na área, que estávamos ali a ser formados, que podíamos ainda alimentar uma expectativa, mas estávamos muitas vezes a andar em roda e a aguentar um tempo a ver se havia alguma entrada. Eu sinto que ultimamente, principalmente, já acabei o curso há 3 anos, na minha turma não senti tanto isso, mas ainda aconteceu, mas principalmente nestas últimas turmas, do Alex e do que serão agora, houve muita gente aí para mostrar. E quando eu tinha conversas de café, eu perguntava, mas porquê é que vais para mostrar? Ah pá, adiar a minha vida adulta. Eu não sei o que é que eu quero, portanto, se eu tiver mais 1 ou 2 anos a estudar, eu se calhar vou chegar lá. E, por exemplo, para mim isso nunca fez sentido. Eu não tirei mestrado, tirei aquela licenciatura, e eu senti que estava a estagnar e pensei, ok, preciso de outras coisas, e preciso de fazer outras coisas e aprender noutros sítios. Portanto, não é que eu não quero fazer um mestrado, se calhar eu vou querer, mas se calhar, para mim agora até faz sentido fazer daqui a 2 anos, e quando chegar daqui a 2 anos não vai fazer totalmente sentido. E eu sinto que a nossa geração é um grande problema, essa questão, que é tentar sempre adiar. Muitas vezes até estão numa coisa que se calhar é só para preencher um bocado aquele vazio e eu não sei o que vou fazer, portanto, mais vale estar aqui e dizer aos meus pais, eu estou a estudar e vou ter aqui uma coisa formalizada, do que realmente estarem à procura daquilo que querem, porque também não sabem o que querem e está tudo bem e não saber o que é que não queremos. Mesmo sabendo, podem não conseguir. Exatamente. E essa realidade é muito dura. Exato. E ao mesmo tempo também acrescentaria que talvez a realidade do artista também se diversifique. O projeto de vida do artista e da forma como encaramos a profissão é diferente. Como também as mudanças de, por vezes, é mais... Um percurso é mais volátil do ponto de vista daquilo que possas fazer. Quer dizer... eu quero ser artista e vou ser artista toda a vida. Se calhar hoje equaciona-se essa possibilidade como outra e poder passar para outras áreas. Quer dizer, uma ideia de projeto de vida só monolítico numa área, talvez já não se colocam da mesma forma, não sei. Não é possível. Para além da impossibilidade, também da própria diversidade de interesses, de pontos de vista que possam... E pelo mercado de trabalho. Sim. As ofertas, tu não podes... Está mais ou menos provado que as pessoas da minha geração vão, no mínimo, ter 7 empregos diferentes ao longo da vida. Uhum. Completamente diferentes, em áreas absolutamente diferentes. Não temos hipótese. E vejo isso como... Não há um emprego que eu possa entrar e dizer, olha, vou a vida toda ficar a fazer isto. Portanto, ninguém se pode projetar a 50 anos hoje em dia. Sim, mas vês isso como só um aspecto negativo ou achas que também pode haver dois aspectos positivos? Eu acho que é uma diferença relativamente a um estado de coisas que provavelmente era milenar. Há 2000 anos atrás, há 5000 anos atrás, uma pessoa aprendia algo e era esse algo que ia fazer a vida toda, fosse uma profissão ou não, porque funcionava de forma diferente a economia e a sociedade, mas hoje em dia isso é impossível. Passou a ser impossível. De uma geração para a outra passou a ser impossível. Mas, sim, e lhe pergunto, portanto, não é tanto há 5 mil anos ou há 2 mil anos, se calhar há... Há 50 anos era assim. Há mesmo há 30 ou há menos mesmo. Foi? Mas tu não vês que isso pode ser uma perspectiva de vida diferente e, portanto, sim, implicações também, sim, a nível, sim, da formação, se calhar. Claro. E que não, mas... pode haver também uma... Não só porque é uma impotência relativamente à forma como o mercado de trabalho se organiza, mas também potencialidades relativamente a outras experiências que sejam interessantes de descobrir, uma outra flexibilidade no sentido de plasticidade, não é? Valorizo essa perspectiva e concordo, mas também acho que há uma fatalidade nisto, que nesta coisa dos 7 empregos, que é o problema não é que as pessoas o queiram fazer, é que são forçadas a... Tu tens que ir para trabalhar para um supermercado, a seguir tens que ir trabalhar para um café, a seguir, porque é isso que te oferecem. Tu, para sobreviver, tens que ter dinheiro, para ter dinheiro tens que trabalhar, e é o ciclo vicioso, não é? E as universidades, se me permitem adicionar também, as universidades parece-me que, da mesma forma como aqui em Portugal o Estado é o maior empregador do país, emprega quase 1 milhão de pessoas, às tantas as universidades vão começar cada vez mais a ter um papel fundamental dentro das cidades e dos locais onde se organizam, e é isso mais ou menos que nós vemos há bastante tempo. Braga foi uma cidade que, sem a universidade, hoje em dia não era o que é. As universidades, e devia ter, na minha opinião, deviam ter papéis ainda mais preponderantes, e devia haver muito menos corrupção, não é? Que a gente sabe, andamos aqui a pagar para o reitor ser julgado em tribunal por corrupção, mas deviam ter um papel ainda mais preponderante, porque nas universidades também há um lugar de criatividade e de conhecimento que deveria ser passado para a cidade muito mais do que é na maior parte dos sítios. A desorganização da maneira como as cidades se organizam, as cidades podiam ter um papel a dizer em muitas áreas, as cidades, as universidades, e não sei, mas é um bocado isso. As universidades são coisas enormes e podiam ter um papel ainda mais forte na sociedade. Não sei, talvez provocar-te aqui, Renato, por um lado, propor-te que fizesse assim um review do teu percurso também formativo, não é? E como é que ele se foi engendrando, e que tipo de saberes outros foste articulando, e como é que articulas outros, e também essa relação entre o fazer e o pensar o fazer, não é? Como também me parece importante, como é que, e os timings do fazer e do pensar o fazer, como me parece importante. Por exemplo, ali também no Teatro Oficina, hoje propõe-se uma biblioteca, propõe-se um sítio de aprendizagem ou outro, de complementariedade. Não sei se pela tua não formação, quer dizer, com essa dimensão de enriquecimento também se possa, digamos, que se sente naquele projeto, ou num projeto que realmente tu ali lançaste. As discussões, as conversas, as leituras, como é que isso pode enriquecer também o artista? E ao mesmo tempo, do que é isto, de que saber é este do teatro, não é? E das práticas do fazer performativo. Bom, eu vendo vocês discutirem, é interessante, porque eu só tive um emprego na minha vida, né? Não, dois. Né? Eu era programador de computadores, aí eu larguei tudo, entrei na Unicamp, venho de uma família muito pobre, nunca tinha assistido um espetáculo de teatro na vida, entrei na Unicamp, assisti o meu primeiro espetáculo dentro da universidade, fiz mestrado e doutorado e entrei no Lume e estou lá até hoje, quer dizer, né? Trabalhando com as mesmas pessoas. É o oposto do que vocês falaram, assim, eu trabalho com as mesmas pessoas. O tempo, a minha relação com o tempo é um pouco diferente disso que foi discutido aqui, porque eu trabalho com as mesmas pessoas. O Lume foi... pessoas foram entrando, o Lume nasceu em 85, eu entrei em 92, entrei 7 anos depois, e as mesmas pessoas estão lá até hoje. Não, aquilo que tu disseste no outro dia, que foi o projeto, quando o Luís Otávio Bonnier convidou alguém para fazer parte do projeto, dizia que era um projeto para 20 anos, não é? Quer dizer, ele convidava a gente e falava assim: olha, eu preciso de vocês 20 anos, porque eu quero fazer um projeto de pesquisa. E claro que todo mundo falava assim, inclusive eu, pensando que eu vou ficar 3 anos aqui, depois eu caio fora. Mas o único que não ficou lá 20 anos foi ele. Porque ele morreu. Ele morreu. Ficou 10 anos depois, ele morreu. Mas foi o único. Ele, só ele que não ficou. A gente já está lá há 30 anos, né? A gente até brinca que a gente já podia ter ido embora 10 anos atrás, mas a gente não foi ainda. Então, é uma formação... Mas eu queria só pegar um gancho disso que você falou porque, e aproveitar que a Flavinha está aqui. Desculpa, deixa eu chamar de Flavinha, mas é que a gente se conhece. Que a gente está dentro da universidade, que é um projeto de formação, todo mundo lá nos seus quadrados, e a gente vive falando do quanto é interessante esse cruzamento de conhecimentos, esses vários conhecimentos que dentro da universidade a gente tem, né? É muito interessante, a gente vai lá dentro da universidade, a gente convive do lado com pessoas que pesquisam medicina, psicologia, letras, e a gente fica no nosso prédio lá e não sai do nosso prédio. E aí a gente teve uma falando aí de formação, eu queria só sair um pouco disso, que a gente teve. Um dia eu recebi um telefonema no nome de um médico da medicina, dizendo que eles tinham um grupo de pesquisa e que eles queriam alguém das artes no grupo, especificamente das artes. Eu achei muito estranho alguém da medicina me ligar, e eu fui lá no grupo e falei assim, tá bom, eu vou ver o que que é. Eu cheguei nesse grupo, a Flavinha estava nesse grupo, ela entrou um pouco depois, mas a Flavinha estava nesse grupo, era um grupo que era formado por psicólogos, médicos, pessoas da educação física, pessoas do teatro, com alunos nessa cruzamento de tempo também. Então, tinha um cruzamento interdisciplinar e um cruzamento de tempo. Quer dizer, tinha alunos, tinham professores, pessoas que já trabalhavam há muitos anos, alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado e professores. Da USP, da Unicamp, da Unifesp, essas três universidades. Eu fui lá só para ver como que era. Ficamos 4 anos juntos. E foi uma das experiências que eu tive na minha vida acadêmica, vamos dizer assim, uma das mais fortes e mais bonitas, da gente trocar com pessoas de outras áreas e ver o quanto pessoas da medicina procuram a mesma coisa que a gente. Como pessoas da área da saúde procuram os mesmos afetos, a mesma maneira de criatividade no seu fazer. E o quanto a área de arte estava muito mais próxima da área de medicina, ou da área de saúde, da área de psicologia, do que a gente pensava. E eu acho que às vezes falta isso também na nossa formação, falando de formação, né? Falta a gente sair um pouco da nossa bolha e olhar e trabalhar com outras áreas, trabalhar com outras pessoas. E a universidade é um lugar por excelência de fazer isso, né? É um lugar por excelência. Estamos todos aqui, ali do lado tem um pessoal de design, né? O Thiago me levou lá, eu fui no bar, né? Mas ao mesmo tempo é um lugar. A gente já se pensou em fazer trabalhos conjuntos, e aí o que eu agradeço é o pessoal da medicina, porque não partiu da área de artes fazer esse grupo, partiu da medicina, da área de medicina. Olha que interessante, você está lembrando dessa história. A gente, naquele momento, o Renato queria fazer um projeto temático. Sim. Isso eu não me esqueço. Porque na hora que a gente foi, que o Renato foi submeter, no campo da saúde, a gente, isso institucionalmente, entre nós, a gente circulando os saberes. Quando, no campo da saúde, teve que tirar tudo que tinha a ver com arte. E no campo da arte, teve que tirar tudo que tinha a ver com saúde. Então, eu acho que também essas agências de fomento e de pesquisa são muito fragmentadas, veem o conhecimento de modo muito fragmentado. Isso é muito difícil de furar. Uhum. O que é possível é isso que a gente faz, né? Fazer essa circulação. E acho que, dando um passo aí na conversa, a universidade acho que é um lugar muito importante de ocupar. E a gente está fazendo um projeto agora com arte e texto, também por isso que eu estou aqui em Guimarães. Mas a gente criou uma disciplina que podia ter alunos especiais. E as alunas especiais eram com arte e texto, um projeto com 14 países, e a gente criou essa disciplina. E trouxe para dentro da universidade as bordadeiras de coletivos diferentes do Brasil, que não tinham, às vezes, nenhum tipo de formação, nem diploma, nem nada. E esse deslocamento, né, de outros saberes para dentro da universidade está acontecendo muito no Brasil, saberes indígenas, pessoas que não têm essa formação que a gente tem formal, e que saberes que são fundamentais nisso. E que tomara que o Lula ganhe para a gente continuar fazendo isso, senão a gente está ferrado naquele país. Que é colocar esses saberes em conexão, né? Como a gente também esbarra, né, nessa fragmentação do conhecimento, de uma desqualificação de certos saberes, né? E como a gente tem que baixar a bola. Assim, no Brasil a gente fala, vamos baixar a bola. Mas a universidade é um lugar que pode ser um lugar de encontro, né? De encontro, de deslocamento. Não sei, Eduardo, é um tema caro. Sim, é um tema caro. E pronto, dito isto... E complementando aqui, talvez, de facto, este excesso de foco no formal e não no substantivo, portanto, não no conhecimento que diz que é real, mas sim no conhecimento que está formalizado como sendo o conhecimento, que é um obstáculo, não só dentro da universidade como fora, é a maneira como as coisas acontecem. E pronto, e dito isto, de facto, também para os atores e para as pessoas do teatro, se calhar, eu acho que a entrada delas na universidade é muito bem-vinda e o conhecimento que elas trazem, adquirido, é muito bem-vindo. E abre uma porta que, acho eu, que ainda não foi preenchida de nenhuma maneira, que é esta ideia do corpo fazer parte, de ser ele próprio produtor de conhecimento, ser ele próprio um repositório de conhecimento, que está completamente desaproveitado, e no caso das artes, é um corpo que não é um corpo disciplinar, não é um corpo, não é um corpo policiado, digamos assim, ou pelo menos que não tem necessariamente que ser, é um corpo que tem que ser criativo, que tem que ser livre, e eu acho que esta entrada é uma entrada importantíssima, exatamente para uma construção de conhecimentos um bocadinho mais interligada, um bocadinho mais, porque faz falta. Ou seja, esta ideia de que os conhecimentos serem segmentados, para além de ser... É só por conveniência que isto acontece assim. Porque ela é uma ideia falsa. Ou seja, eu não sei uma coisa. Eu sei muito, todos nós não sabemos uma coisa. Nós sabemos muitas coisas. A partir do momento em que esse conhecimento flui, aí conseguimos, se calhar, chegar mais longe e conseguir aceder aos conhecimentos uns dos outros. Conseguimos chegar mais longe. A universidade está estruturada de uma maneira muito disciplinar, ou por conveniência, e compreende-se que seja assim, procura fazer cortes na realidade para tentar seccionar partes e criar núcleos de especialização, e secciona. Mas na verdade, essas barreiras são falsas, não existem, ou seja, são artificiais. E para alguém que é das nossas áreas, das artes, da criatividade, etc., do teatro, até se calhar mais das artes performativas do que das artes, se calhar, visuais ou outro tipo de coisas. A ideia da pluridisciplinaridade de conhecimentos, da interligação de conhecimentos, etc. Ou seja, é óbvio. Para nós é óbvio. Por muito que a gente... Quem sabe teatro não sabe só... Para se saber de teatro, não se pode saber só de teatro. É óbvio para nós. Para se fazer as coisas, não podemos fazer só aquilo nem saber só aquilo. É óbvio para nós e é óbvio para outras pessoas e, bom, noutras áreas. Havia um médico que dizia que o Babel Salazar, era daqui de Guimarães até, dizia que um médico que só sabe de medicina, nem medicina sabe. Era esta a frase dele que ficou marcante. E é curioso que muitos dos grandes dramaturgos são médicos, não é? É. E há muitas coisas. Claro, já viste o que é o contacto com inúmeras realidades. A humanidade, não é? O contacto com inúmeras realidades, com inúmeras pessoas diferentes, com inúmeras condições sociais, com inúmeros graus de formação, com inúmeras bagagens intelectuais, emocionais, epistemológicas. E claro que tudo aquilo é válido, não é? Claro que tudo aquilo é... Claro que tudo aquilo ser trazido para o caldeirão do conhecimento explodia o conhecimento que nós poderíamos almejar alguma vez ter. E a universidade pode ser o sítio, efetivamente, para isso. Pelo menos aqui em Portugal, portanto, as artes performativas entraram ainda mais tarde do que no Brasil, e as artes, se calhar, ainda mais, portanto, mais tarde, talvez, que no Brasil, as artes formativas, certamente, mais tarde que no Brasil. E, bom, estão a fazer caminho. E temos que reconhecer que, acho eu, há espaço. Portanto, mesmo eu tendo dito aquilo, que não se aprende a fazer teatro, né, fazer uma licenciatura, não sei o quê, também tenho que reconhecer que, eventualmente, há espaço. E há um espaço de conhecimento construção de conhecimento que pode ser muito interessante aqui, porque efetivamente não existe em mais nenhuma área da universidade. Sim, umas formações menos aquilo... monolíticas, não é? Não. Sim. E também depende dos níveis em que estamos a falar. Havia a Sara que... Eu tenho uma pergunta. Sim. Sim, que tem a ver com formação, com tempo, com as questões que foram levantadas, mas se calhar, em vez de ser para o futuro do mestrado, da licenciatura, do mestrado, do doutoramento, é mais para o outro lado, que não sei se não gostava de ouvir a opinião na área da dança, que é o que é que vocês pensam, seja quem está a estudar, ou seja quem dá aulas e quem pensa nisto, desta entrada do teatro no curso articulado do ensino básico, ou seja, o que é que isto pode significar para as futuras universidades que vão receber esses alunos, que com 7, 8, 10 anos já começam a ser direcionados para o teatro, no ensino articulado, tal como já existe há muitos anos na música e na dança, mas de repente eu tenho imensas questões sobre se o teatro é uma área que se equipar à dança ou à música, no sentido de quanto mais cedo tu começas, mais o teu... porque eu na dança e na música eu consigo compreender, no teatro não. Então eu, pronto, gostava de vos ouvir sobre que consequências é que isso tem, como é que se posiciona sobre esta questão. Só, não, desculpa acrescentar. Não consegues perceber. Não consigo. Interroga-se, não é? Sim, interroga-me. Se é necessário tu começares, se vais ter melhores atores se começares aos 8 anos no ensino articulado de teatro. Eu tenho dúvidas que isso... Não há uma questão técnica. Na dança, na música, é a técnica que se desenvolve, é o trabalho, a articulação, é a parte do motor. Exatamente, há coisas que são mesmo... No teatro, não. No teatro, não. Acho que é outro campo. Pois agora, é. Eu, por exemplo, a Carolina Amaral, que é aqui de Guimarães, que tu deves conhecer, se não tivéssemos brincado ao teatro numa escola de dança, porque nós... Trabalhamos teatro, como trabalhamos máscaras, marionetes, dança folclore. Achamos que a dança é um pretexto, eu costumo dizer, na minha escola a dança é um pretexto para abordar outras coisas, pintura, etc. Mas foi, se calhar, começar a brincar com ela aos 10 anos, temos um clubinho que permitiu despertar nela aquilo que ela veio a ser. Portanto, agora o problema está, quem vai ser? Quem vão ser os formadores, que tipo de estrutura é que essas formações vão ter. Mas, ou seja, mas para ti é diferente. Mas a minha pergunta é diferente um ensino articulado de dança e de música para escolas que têm grupos de teatro? Ou seja, é muito diferente a exigência. E aí não é disso que estamos a falar. Eu acho saudável que se faça teatro. Porque sim, pois, mas tenho dúvidas sobre o ensino articulado, porque são crianças que vão ter aulas de voz desde os 8 anos. Sim, não sei se vão ser atores com uma voz melhor, se começarem aos 8 anos a ter voz. Tu analisares o raço de alunos que saem das escolas de música do ensino articulado e das escolas de dança, e quantos deles conseguem chegar ao fim? Já tens um raço de 5-6%. As turmas começam. Não faço ideia, não. Mas é esse caso, que eu sei. As turmas começam duas, três turmas de 25, 30 alunos e no último ano tens dois, três. E depois, quantos têm uma via. Quantos seguem a profissão? Quantos seguem? Mas bem, mas eu agora estou a ficar um bocadinho perdida aqui nisso, mas não me parece. Não. Quando estamos a falar em ensino articulado, que é muito diferente o ensino articulado no teatro. Na música e na dança são competências diferentes, mas claramente que não se está a pensar formar ou antecipar a formação de atores ou músicos ou artistas, não é? Pensar em educação ou pensar no ensino artístico como algo mais integrador. Mas posso dizer, abriu este ano em ensino básico, é disso que eu estou a falar, é um novo programa que há este ano, conheces que sabe, e tanto não é desse objetivo. Eu acredito que não será esse o objetivo, não é? Estamos a falar de alunos do segundo ciclo, certo? Mas sim, do segundo ciclo, por isso que o 10 anos, precisamente, e que em vez de ter educação cívica, ou, podem escolher ter formação artística. Sim. É assim, eu posso falar por experiência. O meu primo tem 6 anos e ele, este ano, que ele entrou agora para o básico, ele já tem a expressão plástica e tem música e também tem teatro. Parece-me que todos nós concordamos que há um déficit na educação formal no que toca à experiência, à formação artística. E parece-me que é algo que não tem que afunilar na expectativa de uma especialização. Não é? Claramente, e no caso do teatro, eu considero. Valorizar esta área, eu acho que deve ser das expressões artísticas mais integradora, não é? Porque foi assim que eu decidi que queria fazer teatro. De repente, é possível, eu descobri o teatro, não escolhi o teatro, encontrei-o no caminho. E de repente perceber que é uma linguagem artística que me permite, eu posso escrever, eu posso intervir-se do ponto de vista plástico, é das linguagens mais multidisciplinar, não é? E essa, sei lá, eu acredito que o miúdo do segundo ciclo a poder ter uma experiência na área do teatro pode descobrir que gosta de escrever, por exemplo, pode descobrir que lhe interessa desenvolver mais uma vocação plástica ou... Não me parece, não imagino a educação artística nessa fase, não é? Do curso de formação formal, porque isso é trazer para a formação formal, que é disso que se trata, conteúdos de artísticos, que para Portugal é uma tristeza, não é? Certo, a perspectiva que tinha era, em comparação com os cursos de música e de dança, que conheço, que têm uma carga horária enorme e uma exigência técnica brutal, e que muitos dos alunos andam até contrariados e ligados pelos pais, e tive já muitas experiências dessas, de alunos a chorar, que não querem mais tocar aquele instrumento, que são infelizes, ou seja, o nível de horas que eles têm que dedicar é imenso. Pareceu-me, na leitura que fiz, que não conheço, por isso é que estava a perguntar, se isso era agora equiparado também ao teatro, ou seja, se abrisse este curso, tinha essa exigência técnica equiparada à dança e à música. Uma coisa é passares por essa experiência e teres 90 minutos ou 3 horas por semana em que passas por isso, é espetacular. Outra coisa é haver essa afunilação como existe em música e em dança. Pronto. Sim. Mas este articulado que estamos a falar, não é claro que a ideia, eu não sei como é que se prevê a continuidade, com certeza depois. Estamos a iniciar, não é? Este ano inicia, não é? Acho que sim, eu desconheço letivo, por isso estão a começar no quinto e sexto, não é? Eu acho que a expectativa é continuar e prolongar para os restantes anos ou ciclos. Neste caso, o terceiro e o secundário. Mas pronto, eu percebo que tu queres dizer, há qualquer coisa na linguagem do teatro, não é? Que é mais abrangente, mas eu acredito que os objetivos desse curso não serão propriamente formar, ou ter a expectativa de formar, formar atores ou ensinadores. De qualquer maneira, eu acho que a questão também se pode colocar em termos até das escolas profissionais, não é? Que do décimo, décimo primeiro e décimo segundo, que penso que também vale a pena falar sobre. Mas antes, aqui ouvir... Não, era para... Ok, Joana, até breve. Não, acho que o ponto fulcral, se calhar, posso não estar a entender bem, é que lá está, uma criança que aprende música pode não ter a delicadeza necessária para tocar aquela nota, mas em princípio vai tocar aquela nota, em princípio vai aprender a ler uma pauta, vai saber como executar uma música no instrumento. No teatro não é bem assim, especialmente se estivermos a falar de... Lá está, o que é que vamos ensinar? Vamos pegar numa abordagem mais... clássica, mais pós-dramática, vamos assumir que não há errados. O que é que podemos esperar? Nós não temos a noção se as crianças estão preparadas ou não para entender aquela linguagem. Sabemos que uma criança entende que se pegar num lápis e carregar nele, fica daquela cor, a linha está aqui, é assim que se pinta, é assim que se usa isto, é assim que se dança, é assim que se faz um movimento perfeito. Mas no teatro há muito mais coisas, porque temos palavra, temos voz, temos... Lá está, temos muitas coisas para tratar, não é só tratar o corpo, não é só tratar a voz que é corpo, não é só a forma como mexemos as mãos. Sim, vamos dar continuidade. É os, talvez aqui se alentar... Se calhar é por aí, acho que eu não... Não é tão... Lá está, não é tão objetivo. É muito mais subjetivo do que qualquer outra arte. Isso volta-nos à questão da técnica, do conceito de técnica. Sim. E também de aprendizagens múltiplas, não é? Outras... desculpa, perdi-me aqui também... Ias dizer qualquer coisa, porque há aqui gente a querer intervir. Também aqui Miguel. Não sei, talvez Mara possa acrescentar alguma coisa. Também é outra dimensão que é... Porque eu posso dizer como que a gente pensa isso. Porque no Brasil, durante algum tempo, foi obrigatório o curso de teatro na universidade. Na escola pública e no ensino... fundamental, que seria que vocês chamam de primeiro ciclo, segundo ciclo. Mas tem uma. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas e tem um grande grupo de trabalho lá, espalhado pelo Brasil, que é a pedagogia das artes cênicas, justamente na escola, na escola pública. E eles realmente não estão absolutamente interessados. E eu tenho uma doutoranda que está fazendo sobre pedagogia do teatro no ensino médio fundamental. Eles realmente não estão absolutamente interessados em questão técnica. Eles têm algumas linhas de ação, que para mim são linhas de ação muito mais sociológicas do que artísticas. No sentido de que, com o teatro, você pode trabalhar a coletividade, claro, o grupo, né? Sim, sim. A questão do grupo, a questão da interação entre grupos. A questão, e ao trabalhar a coletividade, você trabalha um sentido político, porque a política nada mais é do que trabalhar em sociedade, trabalhar em coletivo. Uma outra coisa também que eles trabalham muito, que o teatro pode trazer muito, que é essa inteligência emocional, né? De como você trabalha a inteligência emocional a partir de um projeto coletivo. E uma outra coisa, e talvez acho que a mais importante, que são as três linhas que mais se trabalha pelo Brasil do Teatro, sai completamente dessa questão técnica, é o que essa coletividade quer dizer a partir da coletividade. Como assim? Então, por exemplo, tem uma escola lá numa favela. Como que eles conseguem, a partir do teatro, a partir dessa coletividade, de algumas ferramentas de texto, de música, como eles falam sobre os problemas deles lá, como eles verbalizam isso a partir da cena, dos problemas de violência que eles têm, dos problemas familiares que eles têm, dos problemas de drogas que eles têm. Então, o teatro, como eles não gostam, eu estou falando aqui uma coisa que se tivesse alguém de pedagogia de teatro aqui, ia me falar que não é isso, mas é quase uma ferramenta sociológica, sabe? De como o teatro pode potencializar a coletividade, a inteligência emocional e a inserção desses jovens a partir de ferramentas que podem trazer a fala. Exatamente. Havia a Adriana que... Em alguns pontos eu ia tocar nisso, que eu acho que não vai ser para focar tanto na parte técnica, porque isso, de certa forma, para todas aquelas pessoas que não estão interessadas, ia ser uma obrigação total. Do género, vamos lá para o curso de teatro. Mas acho que isto dá a possibilidade de eles também terem contacto com isso, porque de outra forma tinha que ser uma escolha. Ao grupo de teatro da escola vou-me juntar, mas ali eles automaticamente têm contacto com isso, é uma realidade que lhes é exposta e eles também conseguem perceber se é algo que lhes interessa ou não. E depois é a questão também, pelo menos eu acho que vou completar, que é a parte da criatividade, porque a nossa criatividade no nosso sistema de ensino costuma ser muito castrada. Nós pensamos sempre muito, como é que eu te explicar, com as matemáticas é tudo muito pragmático, tudo muito é assim e é assim. E acho que é bom termos as artes como uma forma de também nos desafiar a continuar a ser criativos e a expandir a nossa forma de pensar, porque nós desde crianças brincamos ao faz de conta. E temos uma imaginação para além daquilo que está presente. Este livro não é um livro, pode ser outra coisa qualquer. E eu acho que essa é uma importância que o teatro pode trazer para as crianças. Obrigada, Adriana. Não sei, sim. Nós os dois. Sim, justamente estamos, a vossa experiência. Em AEX. E eu acho que é muito por. Nós não passamos por passares a técnica, mas sim esta questão mais sociológica de integrar alunos que. Ou que têm problemas em casa e que são muito revoltados na escola, ou porque há desentendimentos entre turma. E às vezes nós somos muito mais professoras de cívica do que propriamente estarmos ali a mostrar o que é para nós a arte, o que é para eles. Nem vamos conseguir, porque não há forma. São miúdos que, primeiro, não têm qualquer tipo de ligação com a arte, com nada. Então é super complicado focar e trazer-lhes motivação para estar ali. E eu acho que é muito mais nesta onda de falar de tudo o que a arte realmente consegue-lhes dar, consegue-lhes dar esta liberdade, consegue-lhes resolver problemas que às vezes eles não consigam resolver. Portanto, eu acho que é muito mais por essa abordagem mais livre, do que propriamente concentrar-nos só na técnica e no fazer e criar ali novos atores e novas atrizes, que não vai acontecer. Isto, salvo seja, novos atores, atrizes, ensinadores, blá blá blá. Portanto, todas estas categorias. Eu acho que é muito por aí. E eu acho que aqui a Mara pode dar-nos a diferença, que é, e que eu sinto isso, há muitos alunos ali que não querem estar ali. E que não querem ter aquele contacto com a arte. E ao contrário, a Marta Sabrá diz totalmente o oposto, que é ter turmas em que querem saber e querem perceber qual é a técnica e querem saber o que é que vem para o lado das conversas, de jogos, desta abordagem toda. Portanto, acho que é muito por aí. Sim, Mara, desculpa para a palavra e também para poderes eventualmente acrescentar alguns elementos à tua palavra. No teu caso, até tens especificidades e contactas com públicos diferentes, não é? Sim, exato. Primeiro, contactas também com públicos no bar, não é? Porque tu és barman e trabalhas num bar. Sim. E depois trabalhas com miúdos na escola, no secundário. Trabalhaste com gente também num bairro. E trabalhas também nas asas de palco, numa escola já mais profissionalizante, vamos dizer. Nossa, você dorme? Para além de todas estas especificidades, também fazes trabalho como atriz, não é? Como é que olhas para tudo isto? Como é que trabalhas com todas estas tuas experiências? Que diferenciações é que tu fazes? Portanto, acho que tens uma palavra. Eu tenho muita coisa para dizer sobre este assunto. Se eu tiver a ser chata, cala-me. Mas é assim, lá está, eu comecei, eu tirei o curso profissional de interpretação de ballet teatro no Porto eu sempre disse, ai, nunca na vida vou dar aulas, esqueçam lá, eu vou ser atriz, vou sair daqui e vou ser atriz. Não aconteceu, claramente. E então eu comecei a dar aulas mal saí da licenciatura, logo. E eu senti que era um caminho bom para eu também ir aprendendo, porque sentia que porque eu sempre achei que nunca era suficiente para dar aulas, que eu não sabia suficiente, ainda assim, constantemente. E lá está, como o Tiago estava a dizer, eu cada vez mais, de ano para ano, eu dou aulas a mais grupos diferentes. E isso é muito complicado e ao mesmo tempo traz realidades completamente opostas. Eu estou nas AEX há 3 anos. Muito sinceramente é uma coisa que estou ansiosa por desistir, não tenho que fazer mais isso na minha vida, é um desabafo, mas é verdade. Porque é muito duro. E faço porquê? E faço porque preciso de dinheiro. E porque é, na verdade, é dos meus únicos trabalhos que efetivamente me dá um contrato, porque de resto, a verdade é que na nossa área é tudo muito a recibos verdes e tudo, e eu preciso daquele contrato. E a verdade é que eu aprendi muito, mas lá está, esta questão, eu acho que uma questão muito importante que eu trabalho sempre e que tenho essa discussão com outras professoras é eu trabalho mediante o grupo que tenho, sempre. Eu tento sempre analisar o grupo que tenho à minha frente. E, por exemplo, nas AEX eu tenho turmas, às vezes, que já são, por elas mesmas, muito dedicadas e gostam muito. Por exemplo, eu tenho muitas alunas agora da Asas de Palco, que elas têm balé há 2-3 anos e é completamente diferente a postura delas numa sala de aula de um miúdo que nunca teve nada. E que me pergunta, professora, o que é que são artes? O que é cinema? O que é teatro? O que é dança? E a postura é totalmente diferente. E depois eu tinha, por exemplo, professoras que me diziam: ah, não, Mara, mas eu nas AEX, a minha primeira aula é explicar ao miúdo o que é que são as pernas, o que é uma direita baixa, uma direita alta, e eu fiquei um bocado chocada com isso e comecei a pensar sobre isso. E para mim, lá está, não faz qualquer tipo de sentido na minha visão isso, porque para mim é muito mais importante eu perceber aqueles miúdos e os problemas e as urgências deles e trabalhar a partir do teatro e ajudá-los, de alguma forma, e mais do que ajudá-los, criar um espaço seguro para eles, porque eu acho que é importante eles terem um espaço seguro. E é uma coisa que muitas vezes eles não têm em casa. E eu costumo dizer que eu sou sempre, os meus alunos, eu tenho ótimos alunos e péssimos, e não é que eles sejam maus. É porque eu é que deixo que eles sejam péssimos, porque eu sou sempre a professora amiga. Sempre a professora que sei sobre toda a vida deles. E tudo, que eu gosto mesmo dessa relação de proximidade. E gosto que haja um local seguro em que eles se sintam confortáveis para poder fazer aquilo que eles querem. E outra coisa que eu deixo sempre muito explícito nas minhas aulas é a questão do erro. Porque lá está, nas escolas públicas, há muito esta questão de... Eu tenho muitos alunos, e no outro dia tinha um que me dizia: a professora, não quero fazer porque vou errar. E dizer: mas eu não te disse que havia certo nem errado, faz só. E esta questão da prática, de não pensar muito, eu insisto muito nisso. E pronto, e claro que é complicado, porque estamos numa escola pública, e na por cima em contexto de AEX, são miúdos que estão obrigados ali, a maior parte deles estão com os pais que trabalham à tarde e precisam de estar efetivamente ali, porque não têm para onde ir. E é muito bom perceber que a meio do ano há miúdos que não dão nada por aquilo, de repente estão a implorar, a pedir: professor, quando é que vem as aulas? Que efetivamente encontram ali um espaço seguro. E para mim o importante é estimular-lhes a criatividade e todas essas coisas que não são tão objetivas, mas que são para mim muito importantes no crescimento deles. E a partir da arte acho que pode ser uma maneira mais viável, pelo menos para mim. E depois há a questão dos alunos mais velhos, que é totalmente diferente. São miúdos que estão ali porque querem, porque lá está a Asas, é uma academia de dança, depois também tem teatro, tem lira, e eu estou lá, sou lá professora há 3 anos, e é totalmente diferente. Eu tenho lá miúdos que estão lá desde os 7 anos, eles têm tipo 14, 15. E eles estão ali, eles têm uma disciplina totalmente diferente. Nós fizemos um espetáculo ano passado, eu cheguei até a comentar isso com o Tiago, acho eu, fizemos um espetáculo com eles e fiquei, nem na licenciatura havia tanta disciplina como aqui. Eles estão muito habituados à disciplina e querem estar ali, e tipo, todas as semanas me dizem: professor, porque é que isto é só 1 hora e meia? Deviam ser, era 3 horas por semana. Eu acho que tem a ver muito com a idade, principalmente, com o gosto, porque são pessoas que estão ali porque querem, não estão a pagar para estar ali, efetivamente. Classe social, a cultura. O apoio familiar. O apoio familiar, exatamente. Por exemplo, tenho uma menina que foi, a Raquel, que foi a vossa aluna, mandou uma menina das AEX para lá agora, ela tem 9 anos, e ela já se comporta totalmente diferente dos meus alunos de 9 anos. Porquê? Porque ela efetivamente descobriu um gosto por aquilo e pediu à mãe, e o apoio familiar é muito importante, muito importante. E nota-se, principalmente nas idades mais jovens, nota-se muito. E depois lá está, a experiência no bairro, que para mim foi assim uma montanha russa, porque são pessoas com outros backgrounds, que nunca tinham tido um contacto tão próximo com o teatro. Eu gosto muito de trabalhar a partir das pessoas, eu trabalho para as pessoas, mais do que para mim, eu trabalho muito também para as pessoas, eu gosto muito de trabalhar a partir delas. E acho que isso é muito importante. E isso o que é que tem enriquecido enquanto pessoa? Ui, em tanta coisa... Não sei, primeiro acho que tem-me ajudado muito a criar, muito. Acho que ganhei uma outra sensibilidade para a criação, que achava que não tinha, e descobri que se calhar estas pessoas muitas vezes dão-me material para criações minhas que eu nem percebo bem que veio delas, muitas vezes. Depois acho que abriu-me um bocadinho a caixa. Eu acho que estava muito aqui e saí daqui muito aqui, e eu quero só fazer isto e quero só viver para isto, e descobri que se calhar há outras coisas. Eu posso ser a questão do bar. Eu sempre quis ter um bar, e eu quando fui trabalhar para um bar pensei: pá, vou trabalhar para um bar, se calhar isso vai-me desviar de teatro. Porquê? Porque não. Se sempre quiseres ter um bar, porquê é que tu não vais experimentar? Se calhar eu já tenho ali N de contactos que dava para criar coisas assim brutais. Agora, acho que a proximidade sempre com pessoas de backgrounds diferentes tem sempre alguma coisa para nos dar. Sempre. E eu acho que essas experiências com outras comunidades são sempre muito enriquecedoras, sem dúvida. Uhum. Obrigado, Mara. Não sei. Eu estava pensando que ele está falando de criação, de expressão. Eu acho que ele está falando de uma formação sensível, crítica, política, de cuidado e numa resistência de onde os corpos adestrados. Eu acho que quando você fala, né, sabe, da formação, que tipo de formação você vai dar na contramão ao adestramento dos corpos e das mentes, que é tudo que a gente precisa, né, nesse mundo, porque a extrema-direita está em toda parte. Então, não é só criar e expressar, é poder se colocar no mundo e poder... Teve um momento, né, no Brasil que começou uma discussão de que algumas coisas não podiam ser dadas... Bolsonaro, claro. Uhum. Que não podiam ser dadas na escola. Filosofia, porque faz pensar. Porque as artes, elas colocam a pessoa no mundo que podem... Quer dizer, tem uma dimensão política, né, na formação, né, nesse trabalho de formação, de poder, como você falou, abrir a mente e contra o adestramento. Eu acho que a sua preocupação, ela é muito... Ela cabe muito, né? Porque eu acho que muitas formações ligadas ao campo das artes são de adestramento dos corpos. Na música, na voz, nas educações físicas, né? Os trabalhos de educação física não tem nada de conexão com o próprio corpo. Então, é a que serve, né, as formações que a gente está tentando experienciar, né, com as pessoas que a gente está junto. Desculpa. Não, é isso. Só queria partilhar também assim, uma experiência mais concreta nesta sala e nesta realidade formativa onde também estou. E pronto, tenho um percurso de quase 25 anos numa universidade. Antes um curso era de 5 anos, passou a 4, passou a 3. O que é que isso implica do ponto de vista do tempo, da concepção da formação, dos conteúdos, etc. Mas, e portanto, e também das pessoas, como é que se transformam estas pessoas que vão chegando e como é que eu sinto as mudanças que se vão operando nas pessoas que me chegam, não é? Eu fiquei aflito o outro dia, quando o primeiro ano, perguntei às pessoas qual era a sua relação com o teatro e que desejo é que tinham teatro. E 85% das pessoas disseram que queria trabalhar para a Netflix e para a televisão. E, portanto, esta coisa da colonização do imaginário é qualquer coisa que eu sinto com uma força muito grande, não é? E se calhar há um trabalho a fazer, mesmo numa formação mais profissionalizante, há muitas coisas a fazer a esse nível, penso eu. Portanto, uma dessas é uma constatação muito grande. Outras constatações que é a dificuldade de viver em grupo e de ter uma experiência em grupo e de aceitar esta coisa da riqueza do trabalhar em grupo durante 3 anos e mesmo num curso que tem mesmo assim não uma carga horária tão forte, se calhar isso talvez é um problema, não sei. Por exemplo, quando vemos um grupo com pessoas que estão há 35 anos juntos e com em 2 anos a dificuldade que as pessoas estão de suportar umas às outras, não é? E cada um fechado nos seus núcleos e nas suas perspectivas e deste individualismo de pensar o teatro como uma coisa de ser estrela, não é? Depois, outra das constatações é a questão da dispersão. Quer dizer, todos nós estamos embebidos na mesma realidade, ou pelo menos eu, digamos, da capacidade de atenção reduzidíssima. Quer dizer, pá, pá, muito rápido tens de passar para outras coisas, porque é a questão da concentração, das práticas da atenção, eu acho que é um problema muito complexo hoje. Havia ainda outro aspecto que me parece hoje problemático e que me parece às vezes até matéria de trabalho muito, muito importante e com essa dimensão também política do estar na formação teatral, não é? E que tem a ver com a mesma dimensão, que é quase que é uma dificuldade muito em ouvir e escutar, não é? E toda a gente se quer expressar. Toda a gente quer fazer as coisas que sentem e que querem dizer ao mundo, etc. Portanto, e depois muito pouco. Eu digo as minhas coisas, estou a apresentar, o outro já está a apresentar, já andou, porque já não sou eu que estou a apresentar. Portanto, são, do meu ponto de vista, as questões éticas, por um lado, e por outro lado, questões de sociedade, não é? E que o teatro talvez tenha alguma coisa a dizer sobre isto, e talvez seja um lugar onde estas dimensões se podem equacionar de outra maneira, e, portanto, claro, uma dimensão política, e pensar o teatro e a formação. Claro que tem dimensões técnicas de aprendizagem, mas eu acho que tem muitas dimensões éticas e ser um modo de existência, não é? Eu acho que falta nas formações muito esta dimensão da formação como modo de existência e como valores também, que me parecem fundamentais. E isto, às vezes, para mim é mais importante que as dimensões técnicas. Não sei se elas não sejam importantes, mas me parece hoje importante do ponto de vista do ser artista e do lugar do artista, e do artista como modo de resistência, como modo de existência, outros, é, desde logo, é esta dispersão, não é? Constante. E acho que isso. E por outro lado, este aspecto, mais uma vez, que reforço, que é da decolonização do imaginário, que é qualquer coisa muito, muito forte. Não sei como é que se isto trabalha. Mas sinto isso de uma forma muito forte. Se eu posso responder, fizeste-me lembrar uma experiência que eu tive, que eu inicialmente queria estudar cinema e entrei na Escola de Cinema em Lisboa, e logo das primeiras coisas que aconteceram lá e que agora, à medida que falavas, tornou-se mais claro para mim, foi que, por causa desta questão da colonização do Netflix, quando cheguei lá, a primeira coisa que aprendes lá na escola é que existem dois tipos de cinema. O cinema comercial e o cinema de autor, de arte. E o cineasta que estava a ser celebrado nesse ano e que penso continuar a ser celebrado lá na escola e que eles próprios estão a fazer questão de criar uma escola era o António Reis. A escola de Reis, a escola do António Reis. E o António Reis, nada mais, nada menos, talvez era um... possas dizer? Sim. Desculpa. O António Reis, nada mais, nada menos, era um senhor esquizofrénico que estava encerrado dentro de uma instituição para pessoas malucas, digamos assim, nos anos 60. E fazia aquilo que... o tipo de arte que hoje em dia chama-se arte bruta, que é uma coisa muito de sentimento, de pôr cá fora, aqueles desenhos todos rabiscados. Ou seja, a forma como eles olham para o cinema é muito curiosa. A escola de cinema, na minha perspectiva, né? Mas a escola de cinema daqui de Portugal... celebrar desta maneira uma pessoa que é tão fora daquilo que seria a idealização do grande artista, não é? Era um homem que foi a vida toda praticamente viveu encerrado numa instituição, ou uma grande parte da vida dele, e fazia desenhos que nunca foram considerados por ninguém como arte, e o cinema era feito... Ele não era o realizador. O realizador tinha sido feito um documentário com ele, sobre ele. Sobre... Não, tô, Reis, agora fiquei confuso. O António Reis, documentarista, não é? Sim. E o filme que nos apresentaram era sobre esse tal senhor, sobre esse tal pintor. Desculpem a confusão. Já foi há algum tempo e eu não prestei muita atenção. mas é curioso, não é? Este contraste. E só mais uma coisa para adicionar também esta questão. O Nietzsche falava da diferença entre o Apolíneo e o Dionísio, o Dionísio como o deus do vinho, da festa, e o Apolíneo como o deus da forma e da organização. E as artes, tradicionalmente, aqui na Europa, etc., têm sido muito formadas a música, com as suas pautas, muito Apolínea, muito sobre a forma, sobre a organização das coisas. Enquanto que o teatro tem esta influência do Dionísio, do vinho, da festa, da loucura, e que por isso é mais difícil, não é? Parece ser mais difícil de domar, e mesmo depois ao nível do ensino, é muito mais difícil no teatro tu tentares formalizar o teatro, porque ele tem sempre esse excesso de loucura e de festa. E... Sim, Sim, que o grande tema é a matéria humana, não é? Essa coisa gigantesca que é trabalhar-se com a matéria humana. E isso cria... dificuldades. Então, eu acho que estamos a partir do princípio que trabalhar com a matéria humana vai deixar uma marca positiva. E se deixar uma negativa, pode ser muito grave. Eu não sei, esta questão não foi levantada, mas porque eu ouvi-vos a falar e gostei muito, eu conheço-te, Mari, eu sei a forma como tu dedicas e a forma como tu és cuidadosa, mas tu não podes dizer isso de todas as professoras. Entendes? Tu não podes dizer que uma professora não vai mexer com as emoções de uma criança e vai deixar uma marca ou ativar um trigger, ativar ali um gatilho. Não sei se esta questão vale a pena ser levantada. A mim preocupa-me um bocado. Eu já dei alguns workshops, nomeadamente sociodrama, uma coisa que me assustou muito. E eu procurei ter o máximo cuidado, aquela noção de que eu se calhar vou mexer com as emoções de alguém. Isto se calhar é perigoso, eu se calhar não sou psicóloga. Eu tentei ter o cuidado de conversar com amigas minhas que são psicólogas e aconselhar-me nesse sentido agora. Eu acho que pode ser irresponsável, de alguma maneira. O que é que pode ser irresponsável? Acho que pode ser irresponsável... Lá está, partindo do princípio que as pessoas são todas diferentes e que as pessoas não têm todas o mesmo cuidado da Mara. Porque não, as pessoas não são todas assim. Nós não podemos dizer que as pessoas são todas assim, que as pessoas vão todas ter o mesmo cuidado. E o teatro é isto, o teatro é emoção, o teatro é partilha. E se há alguém que partilha mais do que aquilo que está preparado para partilhar, e isso pode deixar uma marca profunda, isso pode acontecer no teatro. Isso pode acontecer na vida, em geral. Pode acontecer na vida, sim, mas nós não vamos para uma aula de música mexer naquilo que são as nossas emoções e o nosso ser. Ai, de que maneira? Eu não podemos. Eu tive uma outra professora de música que foi tão ruim. Ela se fez uma marca tão ruim que nunca mais eu peguei no instrumento. Que não é uma questão do instrumento, é relacional, né? Você está falando de uma coisa muito importante. Pode se criar uma marca para a vida inteira. Ruim. E quem aqui não teve marca ruim? Na educação. É uma questão profissional mesmo, mas isto é um risco que é transversal. Portanto, é termos políticos maus, é podermos ter psicólogos maus, professores maus. Há sempre. E depois é preciso ter. Bom, é preciso ter sorte, é preciso criar defesas. Mas eu há bocado. Mas, portanto, até não é específico ao teatro, quero dizer. É transversal. Eu acho que no teatro temos uma margem maior para deixar essa marca. Perigoso. Sim, acho que é mais perigoso nesse sentido. Mas lá está, se calhar também é um encanto do teatro, não é? Mas, sim. E aí vai sempre, claro, depender de quem é. Claro, de quem é o docente. Isso eu estou completamente de acordo contigo. Não podemos esquecer quem é esse poder. Não precisa correr de ser bom ou não ser boa ideia, frequentemente. Depende mesmo, eu dar bom ou não resultado, depende quase sempre, bem concretamente, de quem é que está a fazer, de quem é que são as pessoas que estão naquele caso. Uhum. Qual é, e sobretudo qual é a relação que se cria ali. Se for uma relação positiva, a partir daquilo vai funcionar bem, se for uma relação relativa, aquilo vai funcionar mal. E isto é uma regra também mais ou menos transversal das coisas. E em tudo, até na psicoterapia, até nas relações psicoterapêuticas e tudo, é a relação entre as pessoas que estão ali em causa, aquilo vai funcionar ou não vai funcionar. Uhum. Bom, mas pronto, mas o que eu estava a dizer, um bocadinho pegando outra vez nesta questão que foi mandada para a Sara, o que me, pronto, na minha fala, na minha experiência, claro, mas eu, mesmo quando eu ouço falar em técnica de teatro, ponho sempre um grande ponto de interrogação na minha cabeça, porque eu não sei bem o que é técnica de teatro. A não ser que estejamos a falar de coisas muito específicas, como comédia da arte, ou se calhar mímica, ou se calhar... Porque tem técnicas específicas, que são a construção das personagens, que têm que se comportar de uma determinada maneira, ou o trabalho de máscara, que têm que se comportar de uma determinada maneira. Ou então aquele teatro muito codificado que existiu, do que fala o Diderot também, portanto, que aparentemente existiu em algum momento, em que para significar amor tinha que se fazer o gesto do amor, para fazer não sei o quê tinha que se fazer o gesto do não sei o quê, que é uma coisa que hoje já não existe. Eu não sei muito bem o que é a técnica de teatro. Eu acho que não existe técnica de teatro. Ou seja, se calhar relativamente à voz, podemos pensar que existe técnica de teatro. Se calhar relativamente à leitura, aprende-se efetivamente a ler coisas de uma maneira fluida, natural. O que se aprende em teatro não é bem, acho eu, não é bem técnica. São aquilo que se aprende é desenvolver determinadas competências que são competências transversais de ser humano. São competências relacionais, são competências, são coisas de improvisação, sei lá, de como reagir improvisadamente numa determinada circunstância para resolver um determinado problema, ou para levar um determinado fim, ou para criar e contar uma determinada história. E essas competências transversais são humanas, até mesmo estas de poder falar um bocadinho mais audivelmente, ou poder falar ou ter ou saber ler numa circunstância qualquer, num texto, sem se engasgar muito e sem tropeçar nas coisas, são competências transversais que acho que são potencialmente muito boas, claro, dependendo de qual é a relação que está ali em causa, para a pessoa, não para ser atriz, mas para a vida, para ser uma pessoa, de se relacionar com os outros, de perceber, de conseguir adotar pontos de vista diferentes do seu. É uma cena brutal. Se reparares, os atores passam a vida inteira, os atores mais na coisa mais convencional possível, nas companhias, de fazer uma vez um Shakespeare, o Brecht, o Chekhov, tudo seguido, passam a vida toda a aprender a adotar perspectivas diferentes da sua própria perspectiva. Isto é um enriquecimento epistemológico brutal. É tu conseguires estar constantemente a deslocar o teu ponto de vista pessoal para um outro ponto de vista de uma outra pessoa, noutras circunstâncias, e conseguires olhar para o mundo a partir daquele ponto de vista que não é o teu. E no fim disto, tu tens o teu ponto de vista, consegues compreender um bocadinho aquele outro ponto de vista daquela outra pessoa que tu fizeste, e da outra pessoa que tu fizeste, e da outra pessoa que tu fizeste. E no fim tens 300 maneiras, no fim da tua vida tens 1000 maneiras diferentes de olhar para o mundo, todas tuas. Estás a ver? E isto mesmo na coisa mais convencional, portanto, porque antes disto tudo está assim, estas competências relacionais, se calhar estas perspectivas mais sociológicas, etc. E outra coisa que eu acho que o teatro, portanto, não sei, eu em princípio encaro com bons olhos, a não ser esta ressalva que a Sara também estava a fazer, que é as pessoas que estarem a fazer aquilo não estarem sensibilizadas e não estarem minimamente preparadas para aquilo. Mas eu não estou muito familiarizado com isto do ensino articulado. Outra coisa que eu acho que o teatro, as artes podem acrescentar, e o teatro se calhar muito em particular, é a maneira de ensinar. Que, não sei, pelo menos o meu processo de ensino foi um processo de ensino em que consistia no seguinte: consistia em eu chegar numa sala, sentar-me numa cadeira, ouvir alguém a falar, eu, se conseguisse repetir aquilo que a pessoa disse, era um bom aluno, ou escrever numa coisa que eu tinha lido, portanto, competências só de memorização, etc. E, ou se conseguisse repetir o que aquela pessoa disse, o que aquela professora disse, era bom aluno, e se não conseguisse, era mau aluno. E isto, se nós pensarmos bem, em termos de currículo oculto, é conceber um sistema de ensino, que foi o sistema de ensino onde eu fui ensinado, e onde se calhar a maioria de vocês foi ensinado, em que o que nós estamos ali exatamente a fazer é aprender, antes de tudo o resto, antes de todo o conteúdo, a fazer com que a nossa mente consiga obrigar o nosso corpo a estar quieto e a entender aquela pessoa superior que está ali à nossa frente a dizer-nos coisas, e a conseguir memorizar aquelas coisas que ela está a dizer e depois repetir. Portanto, uma educação completamente baseada na subordinação e na repetição, que não tem nada de criativo, não tem nada de coisa nenhuma. E, sobretudo, ensinar-nos a nós próprios a fazer com que a nossa mente consiga ficar subordinar o nosso corpo. Portanto, nós temos que estarmos quietos, sentados. Depois havia o intervalinho, não é? O pessoal ia para o intervalo, gritava, esperneava, chutava-se tudo, partia-se tudo, não sei o quê, ou jogava-se futebol, ou fosse, e depois voltava outra vez para dentro. Um ensino absolutamente disciplinar. Ensinar as pessoas a saber obedecer, a saber estar, a saber estar paradas, a fazer. Pronto, isto tem muitas lacunas e também dá os resultados que dá. Acho que uma educação artística, digamos assim, e este tipo de educação, por exemplo, que o teatro pode proporcionar, que tem a ver com esta coisa da racionalidade, com instigar o sentido crítico, com perceber a sensibilidade do outro, com adotar a perspectiva da outra pessoa, acho que, efetivamente, é uma educação muito mais virada, se calhar, para a autonomia, para as pessoas poderem aprender a ser autónomas. E, bom, e se tiverem alguma disciplina, alguma unidade curricular, não sei como é que se chama aquilo, em que este tipo de lógica, lá está, depende do formador também, mas que este tipo de lógica possa ser ali posta em campo, se calhar aquela pessoa pode ficar efetivamente mais preparada para ser mais autónoma na sua vida, para conquistar algum grau de autonomia na sua vida, olhar para o mundo e o mundo não lhes fazer tanta confusão. Ou seja, a conseguir perceber pontos de vista diferentes, a conseguir perceber e a conseguir normalizar aquilo. É um problema, eu acho que a ascensão da extrema-direita, por exemplo, eu acho que é uma parte, se calhar, para algumas pessoas, mas acho que a ascensão da extrema-direita está um bocadinho relacionada com isto, com esta dificuldade que as pessoas têm de adotar pontos de vista diferentes do seu e a verem coisas diferentes daquilo que elas estão habituadas a ver ou que foram ensinadas a ver, ou etc. E aquilo tudo fazer-lhes uma confusão enorme, terem um medo enorme que aquilo exista. Então procurarem por todas as vias possíveis que aquilo não deixe de acontecer, que pare tudo de acontecer. E então apoiam as pessoas que vão entrar nessa linha. Portanto, vão obrigar tudo a ficar normalizado, normativizado, etc, etc. Mas pronto, vem um bocadinho à escola da nossa lógica de educação. Que também seria bom mudar coisas aí. E mesmo aí eu acho que há espaço. É um espaço que ainda não está ocupado. Ainda não há professores suficientes que têm uma preocupação, se calhar a Câmara tem, em fazer as coisas. Que se calhar não procura promover nas pessoas a aprendizagem acerca delas próprias, como estava a dizer há bocado o Renato. Pronto, só fazer teatro, tem ensino. O que ela aprende, não é uma técnica, mas o que ela aprende é conhecer-se melhor, a dominar melhor os seus. A relacionar-se melhor com os seus próprios recursos, a amplificar os seus recursos, a conseguir colocar-se nos sítios. Isto. Se correr bem a nível emocional, mental, corporal, etc, etc. E aí, eu acho que depende também, por exemplo, pensando na formação da pessoa que vai dar aula de teatro, né? Seja no nível das crianças, com as crianças ou com os adultos, que é justamente a gente que tem que aprender como você, porque a palavra autonomia para mim é referência, assim. Como você, como um pedagogo do teatro, vamos dizer, passa a questão do aprendizado para o aluno. É ele que vai vivenciar e aprender. Não é você que vai passar a informação para ele. Isso é a única competência que interessa ter aquela pessoa. É ela conseguir ter algum grau de autonomia para poder seguir a sua vida. Sim. Para poder individuar-se, para poder ser a pessoa que quer ser. Não é? E aí, só um exemplo pessoal. O meu filho, por exemplo, ele tem aula de teatro na escola dele. E o meu filho, a gente descobriu um tempo atrás, ele tem Asperger. Ele tem ele está dentro do aspecto autista, mas está bem leve, é bem leve. O problema dele não é cognitivo, o problema dele é social. Ele tem uma questão social muito forte, ele não consegue, ele vai até um limite, depois ele não consegue mais socializar. Então ele nunca apresentou nada do teatro, né? Só que as professoras todas, quando vêm falar para ele é muito ativo nos ensaios, ele gosta dos jogos, ele gosta, porque lá é como se para ele tem uma ferramenta que a professora, muito legal e muito boa, ao contrário dessa que você tem medo, e eu acredito nesse momento, porque eu acho que o professor que dá aula para criança de teatro, ou a professora, ele tem que ter uma formação muito poderosa para fazer isso. Né? E uma sensibilidade muito qualquer grande. Qualquer professor. Né? Qualquer professor. Nós estamos no grupo de teatro aqui, mas é qualquer professor. Concordo. Ele consegue, com os amiguinhos dele, socializar dentro da escola a partir das ferramentas que a professora consegue a partir do teatro. Ferramentas que dão autonomia para ele, que passa para ele uma certa autonomia para ele brincar com os outros. Na hora de apresentar isso, ele fala assim, não, eu não quero porque eu não gosto que ninguém fique me olhando. Né? Para ele é algo... E ele é meu filho, eu sou ator. Eu estou aprendendo muito com ele, porque ele não quer que ninguém fique olhando. Mas dentro da sala, a partir das ferramentas do teatro, ele socializa o tempo inteiro. E é a partir do... E ele adora a aula de teatro. Né? Porque ele tem essas ferramentas e a professora deve ser como você. Né? Que consegue dar autonomia para ele. Né? E acho que um professor de teatro, ou todos os professores, seria isso: dar autonomia para o aluno aprender e não você passar a informação. Que é isso que você está falando, né? Passar a informação. E não agredir, exatamente. Não agredir aquele corpo, tipo, você tem que representar. Sim. Sabe? Porque acho que a gente vive na nossa vida de criança, enfim, na vida, uma série de agressões, agressões não, agressões verbais, agressões comportamentais, vinculares, experienciais, isso vai marcando o corpo. Então, acho que é um trabalho de sensibilização dos corpos de qualquer um que está no campo da educação, no campo formativo. Eu vejo na área da saúde, cada coisa, gente, é um profissional da saúde. O profissional da saúde é escuta, e a pessoa não se trabalha, não se conecta, não consegue escutar o sofrimento do outro. Eu acho que a arte, nesse sentido, ela contribui muito para sensibilizar os corpos, muito. E na pandemia, eu estava pensando, né, nesse momento de pandemia, eu já fazia um pouco de aula de palhaço, comecei a fazer, eu não sou profissional nem nada, mas me experimentar, gosto de ir me experimentando. Foi o que deu sustentação à minha saúde mental, de poder me manter minimamente sã para poder atravessar uma série de coisas que todo mundo aqui atravessou, né? Eu acho que, nesse sentido, eu sou uma militante do campo das artes. É. Uma pessoa que eu acho que não tem nenhuma experimentação corporal, uma experimentação... E não só na universidade, eu estava pensando, a gente estava falando, né? De poder ter várias experiências, de poder sair e fazer várias coisas interessantes... Porque a universidade, ela não é suficiente na vida, né? A gente quer mais, né? Mas eu acho que é um privilégio, né? Um privilégio a gente poder se aproximar, poder ter a arte como uma questão para a gente, né? De experiência, de reflexão, de tudo. Bom, eu penso que estamos assim a chegar a um momento para ir beber uma cerveja, mas se calhar antes disso, não sei, Sara, se queres reagir um pouco, também esta tua, iniciámos também por teres falado que não tinhas uma formação académica e voltando ao título do encontro, muito aberto e muito lato, de formação e também de investigação. Como é que tu vês esse teu percurso? Como é que tu perspectivas? Onde é que tu te situas? E também durante esta conversa, não é? Aquilo que te... Sim, eu situo-me na primeira pergunta que trouxe, que é o que é que se quer dizer quando se fala de investigação enquanto prática? Bom. Essa era a minha pergunta para hoje. De que é que se fala quando se fala de investigação enquanto prática artística? E quase sempre quando nós temos uma pergunta, também temos algumas reflexões sobre o assunto. Certo. Provocava-te em ricochete o que é que, para digamos, talvez concluirmos com esta dimensão, que não focámos aqui muito. Justamente. Sim, mas é uma pergunta real, que eu acho que há pessoas que têm pensado mesmo sobre isso, ou que trabalham no... Uhum. Eu não tendo essa ligação à academia... A investigação é uma coisa autodidata e, por exemplo, uma das perguntas que também tinha neste seguimento é daquilo que me parece que é a investigação, que eu desconheço enquanto conceito, não é? Que era uma pergunta real, onde é que fica então o lugar para o instinto, que é uma coisa tão fundamental na prática artística, que é, tipo, eu não sei porquê, mas é aquilo, é por ali, como é que num campo da investigação... em que a coisa é tão mais concreta, qual é o lugar para, não sei porquê, mas é ali para a esquerda. Tipo, é ali que tens de posicionar, é ali que é este o tema, não sei porquê. Pronto, então é tu achas isso. Que na tua prática enquanto ensinadora, também enquanto atriz, mulher de teatro, fazes ou não a investigação? Ou não podes denominar enquanto tal, mas o conceito de investigação, para ti, tens dificuldade com ele? Ou achas que aquilo que tu fazes tem uma dimensão de investigação? No sentido não, acho que tem uma dimensão de estudo. Estudo. Pronto, eu também só trabalho em teatro para aprender coisas que eu não conheço. Para fazer um espetáculo é uma coisa que eu não conheço. Pronto, e é por isso que eu faço teatro, para conhecer outras coisas. Mas enquanto conceito de investigação... Pronto, é uma coisa que eu gostava de ouvir. E em estudo, como é que tu abordas a questão do estudo? Quer dizer, como é que tu isso, atacas os problemas ou tens um objeto, como é que estudas? Sentes que tens já uma forma de fazer? Reconheces em ti uma forma de fazer, uma forma de abordar um problema? Como é que o abordas? Reconheço e recorro à academia quase sempre nesta primeira fase de estudo e de pesquisa, e acabo por ter no contexto da aula de ensaio sociólogos e antropólogos e essa relação. E depois abandono-os, é para poder mergulhar sem preocupação nas fontes, misturar as histórias, afinal aquela não era dali, mas é assim que eu sinto, elas misturam-se todas, e é assim que me dá jeito. Então eu depois abandono esse lado. E claro, o Renato terá muita coisa a dizer. Sim, eu gostava de ter ouvido. Sim, talvez só concluir esta questão. Porque não tenho nada a dizer. Claro. Não, atrás, muita coisa para dizer, seguramente, mas desculpa só provocar até, não até estar satisfeito, mas até que me parece concluir este ciclo, que é, não achas que isso que tu produzes a partir dos conhecimentos que são dados pelas outras disciplinas ditas científicas, não é também um conhecimento? Não, é conhecimento. Eu, atenção, aqui acho que é preciso só... duas coisas. A minha dúvida tem a ver com a investigação na prática artística, investigar isto tudo. Eu uso a investigação no sentido do tema sobre o qual eu quero trabalhar e não investigação. Estão a perceber a diferença, não é? Pronto, isso para mim é que é diferente. Eu essa sobre isto não percebo nada. De como é que isso é academicamente? Sim, desculpa ainda, sentes necessidade, achas que o objeto que produzes, o objeto artístico que produzes, é algum tipo de conhecimento e, portanto, é um objeto de investigação, ou fruto de um processo, de um estudo, e esse é um. E outro, serás tu tentada a refletir e a também a explicitar os modos como tu trabalhas e como tu produzes para além do objeto. Achas que poderás complementar e achas que tens interesse nisso? Justamente quando tu falavas da não intuição, achas que o processo de refletir sobre os teus modos de produzir conhecimento, os modos de criar, os objetos que crias e também de os explicitares para além do objeto artístico, interessa-te? E que complementariedade é que isso poderia ter a ver com os teus processos e da explicitação dos teus processos e relativamente ao teu objeto artístico? Ai, meu Deus! Como é que eu... Espera aí que eu agora... Eu faço teatro. É isso que eu sei fazer, é teatro. E agora, e sobre aquilo que estavas a dizer há bocado, eu acho que há muita técnica e também acho que há muito instinto e há muito ver e há muito aprender a fazer, mas há técnica e acho que o teatro é jogo, é ação, é estar... pronto, essa coisa, e o jogo tem muita técnica, tipo, saber jogar. Sim. Não é fácil, é preciso mesmo técnica. É uma técnica que se aprende jogando. Jogando, pois, claro. Não é uma técnica que se aprende para jogar, é uma técnica que se aprende jogando. Jogando, sim, fazendo, atirando-se, pronto. Sobre a reflexão do meu próprio trabalho, não sei, estou farta de teatro, também estou farta de fazer, então não quero cansar, estou farta, e depois o teatro que fala sobre ele próprio, também já não aguento, quer dizer, já só quero é... Eu gosto de ir ao teatro para sair dele, porque eu, quando eu me sento, quando eu saio dali, quando eu saio, me esqueço de uma cadeira, quando eu viajo... Eu gosto, agora se eu explicar porque, o que é que eu gosto, eu não sei. Eu gosto de teatro e gosto quando o teatro me faz sair dali. Quando agora me explicam como é que quando os espetáculos são sobre a impossibilidade de fazer um espetáculo que queriam e por não terem dinheiro fazem aquilo em que me explicam o que é que queriam ter feito, eu já desisti, já não quero aquele espetáculo, porque eu já não aguento aquele espetáculo. Pronto, não sei se respondo, não é? Mas é assim, sobre as coisas que eu faço, a minha reflexão acho que ela é mais assim. Intuitiva, tipo, será que está justo? Será que agora, pronto, cientificamente, não sei. Você é uma grande investigadora, porque para mim, não precisa estar dentro da universidade para pesquisar. Claro, claro. Né? Você tem grupos, você tem artistas que pesquisam arte o tempo inteiro, porque pesquisa, gente, ou investigação, não tem nada a ver com cientificidade, não tem nada a ver com passo a passo, não tem nada a ver com isso. Investigação na área de arte, na área do teatro, é criar problema. Não é resolver problema. Né? Você cria problema. Quais são os bons problemas? Então aí é. Eu tenho doutoramento. Exatamente. Por isso, ao ouvir você falar, você é uma grande investigadora. Eu sou um grande problema. É um grande problema. Se você é um grande problema, você é uma grande investigadora. Porque investigar na área de arte é justamente fazer pergunta problemática. Né? Então, uma pergunta problemática. Como trabalhar a intuição aqui? Ou em mim, ou no outro. Como fazer o outro ser intuitivo? Isso, para um diretor, é fundamental. É, então, para mim, a área de investigação e um espetáculo, ele é investigação, e é linguagem, e é conhecimento. Um espetáculo, ele tem conhecimento em si, e ele não precisa de nenhuma corroboração de nenhuma outra área. Seja filosófica, seja científica, ele não precisa em si. O que fazemos? Um espetáculo de teatro, um processo como a gente fez essa semana, que eu dei um workshop para algumas pessoas, aquele processo de trabalhar e tentar fazer com que eles descubram intuitivamente o que é ampliação de consciência, o que é deixar o corpo levar, todas essas coisas que a gente fala, mas eles tentar, eu fazer com que eles tentem perceber isso na prática, isso já é uma investigação e já é produção de conhecimento. A produção de conhecimento de corroboração, tipo, vou fazer aqui, qual foi o meu processo, poxa, Deleuze fala isso, Foucault fala isso, Nietzsche fala isso, é outra pesquisa. Né? Por isso que eu sempre brinco para os meus alunos que fazem mestrado e doutorado, em prática, eles têm que fazer um espetáculo e têm que escrever. Vocês tinham que ter duas bolsas, porque vocês pesquisam duas vezes. Né? Vocês produzem duas formas de conhecimento. Sim. Então, é sim uma investigação. Você é uma grande investigadora, independente se você está ou não dentro da universidade. Na universidade, a gente precisa fazer uma outra coisa que talvez você não goste, que é sentar, escrever sobre o processo, escrever sobre isso, fazer conexão com outras áreas de conhecimento. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto muito de fazer isso, mas isso não significa que eu sou um pesquisador melhor ou pior do que você. É só porque eu gosto de fazer isso e eu estou dentro da universidade. E a universidade me obriga a fazer isso também. Mas ela me obriga porque eu gosto. Né? Se eu não gostasse, eu saía da universidade. Mas eu acho que a gente tem muito... Acho que concordo com ele que quando a arte tem muito a aprender a fazer a universidade aprender com a arte estando dentro dela, justamente por isso, porque é um ramo de investigação ou de pesquisa que pesquisa justamente o invisível, o que não dá para falar, a intuição, né? Você fala, você chegar num lugar e falar assim, gente, a intuição é algo que pode ser trabalhada para um cientista duro da área de matemática, por exemplo. Tem os matemáticos que vão concordar, tem os físicos que vão concordar, porque eles, bom, o Einstein falou, a intuição é mais importante do que a matemática para a física. Ele falou isso, não foi, sim, eu que estou falando. Preciso ter capacidade de imaginar e procurar também. Sim. Isso é uma grande... E a arte da universidade busca isso, ela produz esse tipo de conhecimento que está justamente vinculado a isso que é invisível, que é intuitivo, que é corporal, que é afetivo. E isso é uma produção de conhecimento. Tem um livro, e aí só para citar aí, academicamente falando, tem um livro de Deleuze e Guattari, que é o que é filosofia, e que nesse livro a base é o seguinte: criação é igual a pensamento, e pensamento é igual a criação. Parece simples essa fórmula, né? Mas isso muda tudo, porque a gente fala assim, o teatro cria e o matemático pensa, né? O físico, o sociólogo pensa e nós criamos. Mas se ele fala que não existe hierarquia entre pensamento e criação, significa que eles criam e a gente também, que eles pensam e a gente também, cada um dentro da sua potência de investigação criativa. Então eu acho que você é uma grande investigadora, sim, com certeza. Né? Como todos nós estamos tentando. A prática com investigação, practice as research, ou performance as research, mais ligada à área das artes formativas, basicamente começou a aparecer precisamente porque artistas, formativos, autores, ensinadores, etc., começaram a entrar na academia. E é um nome que vem designar, de alguma maneira, é uma coisa um bocadinho contracorrente na academia, mas é um nome que vem designar, de alguma maneira, esta evidência de que aquilo que as pessoas fazem é investigação no teatro, e na arte, e na performance, etc., é investigação. que produz conhecimento, um conhecimento que, em grande medida, incorporizado, e que vai sendo incorporizado pelas pessoas durante o tempo em que faz, etc. Portanto, fica no corpo, embodied, como dizem os ingleses, pronto, sabe, tem que usar sempre aquela coisa inteira, incorporizado, mas, e depois, a academia, por outro lado, não encara isto como suficiente, portanto, vai reconhecendo, mas não encara como suficiente, portanto, pede também que, para além disto, complementarmente a este conhecimento que já começa a ser reconhecido, isto é, são coisas recentes, sim, que estamos a falar em Portugal, então são muito recentes, pronto, quer também que, tal como nas outras áreas todas, também se escreva e se discorra criticamente. Portanto, aí não é suficiente, se calhar, ter só uma intuição, tem que se pensar e ser crítico sobre a intuição, etc. Mas mesmo as intuições têm que se arranjar um enquadramento. Eu por acaso... Não, ia dizer só que por causa destas coisas que são fugidias e que para nós às vezes não é nada óbvio que elas sejam fugidias. Mas então, o meu doutoramento é em psicologia. Então, eu fui para psicologia porque queria perceber. Bom, queria perceber também, já estava farto de tudo e queria perceber o que é que estava a perceber. E então, achei que aquela área podia me ajudar porque senti, intuí que havia ali qualquer coisa para mim. Então, eu dei ali às voltas com os orientadores e com os professores e com não sei o quê. E a certa altura eu estou a pensar, eu caí em mim e pensei, eu quero estudar as emoções. Na psicologia. Pensei que era óbvio, ou seja... Certo. Ninguém, toda a gente... Este gajo é muito que eu conheci, como assim? As emoções, não dá para estudar as emoções. Como é que as emoções? Mas será assim tão difícil? E pronto, mas a academia é assim, está neste ponto. Pronto, depois houve um maluco que efetivamente também era das artes e da estética e não sei o quê, e achou que aquilo tinha. Ah, sim, está bem, para nos espantar. E bom, e foi das melhores coisas que eu fiz, na verdade, porque, bom, eu adorei fazer investigação e descobri que adorava fazer investigação ali e associar a investigação que eu faço no teatro à investigação que depois eu posso fazer com as coisas todas. E bom, e lá está, é um mundo que se abre também para as pessoas. Então, mas isto, prático como investigação, basicamente, é reconhecer que produz conhecimento no teatro, a academia reconhecer isto. E o facto de artistas e atores e ensinadores, etc., passarem a entrar na academia e fazer doutoramentos, etc., e reconhecer-se que aquela experiência tem valor e, portanto, e que faz sentido fazer-se doutoramentos em cima daquela experiência e fazer-se investigação em cima daquela experiência que elas têm, incorporizada. E a escrita acaba por ser um método de desincorporizar, assim como a cena também é um método de desincorporizar. Sim, mas pode ser, por exemplo, uma escrita mais formativa, que é utilizada também na investigação em artes, que... Justamente não tenta separar essa dimensão entre a prática e o pensamento, a parte que eu refleto do pensamento. Desculpa, Sara, eu insisti contigo no sentido em que me parece, para explicitar que me parece que aquilo que os artistas fazem em investigação, quando passam para dentro da academia, a diferença é entrar dentro da academia e que exige uma ação de explicitação dos seus próprios métodos. Para mim é a diferença. Sim, e ao mesmo tempo, quer dizer, de encontrar outras metodologias e outra linguagem, até para explicitar, do meu ponto de vista, poética. E esse também é um campo que eu acho que é desenvolver e que traz outras dimensões à produção dita científica da academia. Diria também, talvez a concluir, que é, eu acho que cada projeto e cada processo e cada artista tem sempre à procura a investigação artística, a investigação enquanto, não sei, research, a investigação enquanto prática, é qualquer coisa que, do meu ponto de vista, também é um espaço aberto, do ponto de vista das artes, porque não se... Não, nunca é fechado, é uma coisa sempre em problemática e portanto sempre à procura, porque digamos cada processo, cada artista também pode criar e servir-se como processo de determinadas metodologias, mas há espaço para cada um, através até da sua linguagem artística, de encontrar formas mais diferenciadas de fazer. Dito isto, não há, por exemplo, doutoramentos, practices research em todo o sítio. Por exemplo, no Minho não existe, em Portugal só existe bem num sítio. Em Coimbra, não é? Em Lisboa. Faz ideia? Em Lisboa. Vários sítios. Depende das disciplinas, em Évora também, há muitos sítios. Tem doutoramento investigação em campo prática lá? Por exemplo, na arquitetura, sim. Mas estou a dizer teatro. Ah, teatro, Lisboa tinha um conjunto de 10 universidades. Bom, é muito bom, são coisas que estão a acontecer agora. Para sim, nós, mas já é, tem agora, algum tempo. No Brasil já tem algum tempo. No Brasil já tem tempo. Em Inglaterra também tem já algum tempo. São coisas que se começam a falar agora. E bom, é o que eu vou dizer, há espaço. Neste momento há espaço. Não, mas o programa interdisciplinar também muita gente, há pessoas de vários lugares, super... Podes fazer perguntas? Sim, na verdade, vem o practice as pessoas vem um bocadinho da lógica da investigação-ação. Pronto, que ela própria também é questionada em muitos meios e há pessoas que fogem daquilo como das emoções. Eu, por exemplo, também lancei essa, para concluir, não sei, que é, lancei também essa temática, visto que me parece que o Lume é um exemplo interessante justamente para pensarmos a esse nível. Depois a conversa com esta diversidade também de pessoas tornou-se mais ampla e hoje falámos mais da questão da formação, mas é um tema que não se esgota seguramente nesta conversa e que... E para a qual também não há uma resposta definitiva. Eu, mais uma vez, digo que me parece que do campo das artes é uma questão sempre em aberto e estamos sempre a tatear o que é, o que é que pode ser e na sua relação também com as outras disciplinas e o que é que a diferencia, o que é que aproxima. E como é que esta também interligação de saberes, que foi alguma coisa que se falou aqui muito, também me parece que ali possam convergir. E isso também tu fazes na tua própria prática artística. Não sei, se acharem por bem concluirmos ou deixarmos este tempo ressoar de uma outra forma, a continuar. Obrigado a todas e a todos. Eu acho muito rico esta conversa com diferentes gerações e diferentes percursos. Interessa muito esta combinação de diferentes. Tu falaste logo no início, é aquilo que muitas vezes não há, portanto, obrigado. Obrigado, eu acho também que o inusitado é muito formativo. Eu nem imaginava que podia estar aqui agora. É muito formativo, porque eu acho que a gente tem tantas coisas que acontecem que a gente não tem controle. E como é bom ter controle sobre aquilo que é inusitado, e é bom, né? Então, muito obrigada. Aplaudimos novamente.